Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Espinhas, boa noite. Momento, daremos uma pequena pausa para nos encontrarmos ao nascer de um novo dia. Rádio Espinharas AM 1400 kHz. Para o nascer de mais um dia feliz com você. Que chegássemos mais uma vez ao término de um dia de trabalho. Fatigado do peso das tarefas, o corpo, refugindo à lei do desgaste, procura repouso. Antes, o nosso espírito se volta para vós a fim de agradecer e pedir. Agradecer a delicadeza da vossa bondade de Pai, que para descanso da vossa família na terra, apagastes a grande luz do dia, acesas apenas deixando, no tecto distante da vossa imensa casa, as pequeninas lâmpadas douradas das estrelas. Agradecer o florir de novos ânimos, com que se rejuvenesceu o nosso coração. Agradecer a fecundidade que destes ao suor do nosso labor. Gratos, ó Deus, pela alegria de viver que nos inspirastes e pela coragem que nos infundistes na aceitação dos sofrimentos. Sobretudo agradecido, Senhor, pela fé permanente na vossa presença e pelo amor constante aos nossos irmãos. Olhai, Senhor, nesta noite, para todos os lares que não têm pão ou não possuem a paz. Ponde uma esperança onde há desespero, um pouco de amor onde falta compreensão. Fazei, por fim, ó grande e bondoso Deus, que os nossos olhos voltem a contemplar em um novo dia o esplendor da beleza da vossa criação. Espinhas, boa noite.